Neo Rock Zone, your online radio station. Meus amigos, muito boa noite. Estamos ao vivo para mais um programa da Neo Rock Zone aqui nesta quinta-feira, dia 6 de julho. São 8 horas da noite em ponto. E a gente está aqui para curtir o bom e velho rock and roll nessa hora que vai chegando agora. A gente vai curtir então bastante rock, alguns diferentes, alguns que todo mundo conhece, alguns que o pessoal não conhece ainda e vai passar a conhecer aqui na Neo Rock Zone, tá certo? Então a gente vai começar hoje com uma banda americana de San José, na Califórnia, formada em 1970. A história dessa banda ela se divide em três eras. De 70 a 75, com Tom Johnston nos vocais, com o som indo para o rock com elementos de folk, rhythm and blues e country. Aí em 75 saiu Johnston e entra Michael McDonald, que leva o som da banda para o soul music. O casamento durou só até 82, quando a banda se separa por completo. Em 87 se juntam novamente com Johnston nos vocais e o McDonald fazendo aparições ocasionais. Entraram para o Hall da Fama do Rock em 2004. Então a gente vai começar a noite de hoje com The Doobie Brothers, Listen to the Music. Começamos muito bem a quinta-feira com esse clássico do The Doobie Brothers, Listen to the Music, legal. E agora a gente vai ouvir um som de uma banda americana de rockabilly formada em 79 por Brian Setzer nos vocais e guitarra, Lee Rocker no baixo e Slim Jim Phantom na bateria. Eles tiveram muito sucesso, sucessos na Inglaterra, na Austrália, no Canadá e nos Estados Unidos, incluindo a música que a gente vai ouvir. O próprio Hall da Fama do Rock descreve essa música como uma das que deram forma ao rock como a gente conhece hoje. Esse foi um pedido do nosso amigo Adilson Robles, o Gugu. Então a gente vai ouvir Stray Cats com Rock This Town. Fomos com Stray Cats com Rock This Town, grande som, rockabilly na veia, certo? É isso aí. Agora a gente vai ouvir uma banda americana de 86, formada em New Jersey. Eles tiveram um som entre o heavy metal e o glam metal, e sua época de maior sucesso foi no final dos anos 80 e começo dos anos 90. O guitarrista Dave Sabo e John Bon Jovi eram amigos de adolescência, e eles firmaram um pacto, onde um ajudaria o outro caso um deles conseguisse entrar para o mundo da música. E assim aconteceu. O agente do Bon Jovi, Doc McGee, procurou o Skid Row e conseguiu um contrato para eles e para a banda de Dave Sabo com a Atlantic Records em 88. Então a gente vai ouvir agora Skid Row com I'll Remember You. Cry, they call my name. And when you need out of me, Falem o que quiser da banda, mas a voz de Sebastian Bach nos anos 80 e 90 era espetacular, grande som. E agora a gente vai ouvir mais uma banda americana formada em 77 em Los Angeles. David Page e Jeff Porcaro tocaram juntos como músicos de estúdio em muitos álbuns e decidiram formar uma banda. Eles tiveram grande sucesso comercial no fim dos anos 70 e anos 80, lançaram 17 álbuns de estúdio, venderam mais de 40 milhões de álbuns e ganharam vários Grammys. Então a gente vai ouvir um dos maiores sucessos dessa banda hoje. A gente vai com Toto Africa. hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. Fomos com Toto Africa, grande som aí dos anos 80 pra gente ouvir na Neo Rock Zone. Legal. Eu queria contar uma novidade pra vocês. Nessa semana a gente firmou uma parceria com o site Big Rock and Roll, um site sobre rock. Eu vou contar um pouquinho da história pra vocês do site. A ideia do site surgiu em abril de 2014, onde a responsável pelo site, chamada Juliana Carpinelli, resolveu transformar seu hobby em algo mais sério. Foi quando começou a publicar notícias e curiosidades sobre bandas e artistas nacionais e internacionais voltado para o cenário rock and roll. Com o passar do tempo e começando a ter um retorno positivo, começaram a montar uma equipe onde eles pudessem participar de coberturas exclusivas de shows e entrevistas, levando um conteúdo de qualidade para o público que o segue. Esse trabalho vem sendo reconhecido e tem crescido bastante. Há um ano, agregaram ao site a rádio Big Rock, onde quem acessa o site pode se deliciar com os clássicos e novidades do rock, enquanto lê as matérias publicadas. A rádio Big Rock funciona 24 horas via web. Então eles postam notícias também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde fazem promoções para a galera que curte e acompanha o trabalho. Então esse ano o Big Rock and Roll completou 3 anos e vocês podem ter certeza que vocês vão ainda ouvir muito sobre o site. Então o site é www.bigrockandroll.com e o Facebook é o facebook.com/bigrockandroll. Tá certo? Acessem, curtam lá, ouçam a rádio também, que fica ao vivo, que fica tocando 24 horas. E é isso aí, essa é a nova parceria da Neo Rock Zone, tá certo? E vamos curtir mais música. Agora a gente vai com um americano de Dallas, que foi um grande músico, vocalista, guitarrista principalmente e produtor. Foi uma das figuras mais importantes no revival do blues nos anos 80. Nos anos 70 tocou em bandas como Nightcrawlers e depois com Danny Freeman no Cobras. Final dos anos 70 formou a sua banda chamada Double Trouble, com o baterista Chris Layton e o baixista Tommy Shannon. Ganhou fama depois de sua apresentação no Montreux Jazz Festival em 82 e em 83 com o seu primeiro álbum de estúdio chamado Texas Flood. Ele nos deixou com 35 anos de idade em uma queda de helicóptero em 1990. Então a gente vai ouvir agora Stevie Ray Vaughan com Crossfire. We'll be right back. Neo Rock Zone, your online radio station. O mito da guitarra, Stevie Ray Vaughan, uma pena que o perdemos tão cedo, ele tinha muito ainda a dar ao rock. Grande som obrigatório para qualquer fã de rock, o som dessa guitarra. Legal? É isso aí. E agora a gente vai então para uma banda canadense formada em 1968 em Toronto, que tocava Roots Rock. O Roots Rock se caracteriza por um rock que volta às origens no folk, no blues e no country. Os membros se juntaram pela primeira vez quando entraram para a banda The Rocks, um por um entre 58 e 63. Em 65, já fora do The Rocks, eles foram contratados para a turnê americana do Bob Dylan e em 66 para a turnê mundial também do Bob Dylan. Vários vocalistas o chamavam apenas The Band, nome que virou oficial em 68. Bob Dylan continuou colaborando com a banda durante a carreira, incluindo uma tour conjunta em 74. Então a gente vai ouvir com The Band a música The Weight. Just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off. Picked up my bag, I went looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walking side by side, I said, hey Carmen, come on, let's go downtown. She said, I gotta go, but my friend can stick around. Take a load off. Miss Moses, there's nothing you can say. It's just old Luke, and Luke's waiting on a judgment day. Well, Luke, my friend, what about young Annalee? He said, do me a favor, son, won't you stay and keep Annalee company? Take a load off. He said, I will fix your rat if you take Jack, my dog. I said, wait a minute, Chester, you know I'm a peaceful man. He said, that's okay, boy, won't you feed me when you can? Yeah, take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off. A cannonball now to take me down the line. My bag is sinking low, and I do believe it's time to get out of Miss Fanny. You know she's the only. put the load right on me. Aí a gente teve o Roots Rock do The Band aqui na Neo Rock Zone. São 8h32 e eu queria mandar um grande abraço pro meu amigo Elton Pierre, São Paulino, tá fazendo aniversário amanhã. Parabéns, meu brother, tudo de bom e vamos curtir rock and roll, tá certo? É isso aí. Agora a gente vai com uma banda de Londres formada em 69. Eles fizeram muito sucesso nos anos 70 com vários álbuns na parada inglesa, especialmente na Alemanha, onde a música Lady in Black foi muito bem recebida. Nos anos 80, o público caiu bastante a ponto da banda virar um cult na Inglaterra e nos Estados Unidos. Mas eles ainda têm bastante fãs no leste europeu, Alemanha, Japão, Holanda, Rússia e Escandinávia. E ainda fazem shows até hoje em ginásios de esporte, lugares um pouco menores, mas que mostram aí que eles têm os fãs ainda. A gente vai ouvir então Easy Living com Uriah Heep. Aí, esse foi o Uriah Heep com Easy Living, o grande Mick Box na guitarra. É isso aí, grande som. E agora a gente vai pro rock nacional, uma banda formada em meados dos anos 80 por Edgar Júnior na guitarra, Nando Martins no baixo e vocais e Rogerinho Infante na bateria. Esse power trio representa o bom e velho rock. Suas composições têm as mais diversas influências, desde o blues até o hard rock, e fazem da MPB, a música pesada brasileira, a sua praia. Eles seguiram juntos até meados dos anos 90 e estão ensaiando um retorno. O Nando é quase um sócio aqui da Neo Rock Zone, está sempre com a gente. Então a gente vai ouvir a banda do Nando, chamado Fora da Lei, com a música Ruela Escura. Que outros mais 20 se pisaram e a gente sem saber a resposta. E vem forte. Tem muito negro por aí metendo os canos por necessidades. E metem mais nas altas rodas de gravata e paletó, levando na maior facilidade. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite abre o olho. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite esqueça o sonho. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite joga o jogo. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite abre o olho. Essas que outras, mais de 20 se passaram e a gente sem saber a resposta. E vem milagres que esfria, descongela, eu tô pagando pra perder essa porta. E tem muito medo por aí metendo os canos por necessidade. E muito mais nas altas rodas de gravata e paletó, levando na maior facilidade. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite abre o olho. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite esqueça o sonho. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite joga o jogo. Se você entrar numa rua ela escura, meia-noite abre o olho. E se sair ileso, parabéns pra você. Tivemos Fora da Lei com Ruela Escura, dando apoio aqui ao Rock Nacional. Grande Nando, valeu aí por enviar a música. Sempre que tiver alguma banda nacional com música, a gente vai tocar aqui na Neo Rock Zone também, tá certo? É isso aí. E agora a gente vai ouvir uma banda americana de Pasadena, na Califórnia, formada em 83. Originalmente era um projeto solo do vocalista, guitarrista e compositor Steve Plunkett, que acabava de deixar a banda Silver Condor. Ele começou a tocar e gravar seu próprio material com um grupo de amigos músicos, a maioria que já havia tocado com ele em outras bandas. Steve Lynch, Randy Rand e Steve Eichen e o baterista Kenny Richards foram os outros integrantes na época. O nome veio de uma similaridade com a música Photograph, do Def Leppard, que tocava nas rádios naquele tempo. Então a gente vai ouvir com Autograph, Turn Up the Radio. Aí tivemos o glam metal de Autograph com Turn Up the Radio, grande som. E agora eu queria convidar vocês aí para acessar as nossas redes sociais. No Twitter a gente é o @neorock_z e no Facebook é o facebook.com/neorockzone. Acessem lá, deixem sua opinião, seu pedido de música, sua reclamação, seu elogio, tudo que vocês quiserem conversar com a gente. Mandem por lá que a gente responde para vocês, tá certo? É isso aí. E agora a gente vai ouvir um americano de Massachusetts. Ele estudava piano e guitarra quando era criança. Depois de 2 anos de piano, quando ele ia parar, o avô dele o pagou um pequeno suborno para que ele fizesse mais 1 ano. Quando finalmente parou, ele ficou interessado em guitarra, e comprou uma usada de um vizinho seu. Pagou $95 nessa guitarra. E ele nunca teve uma aula, aprendeu sozinho a tocar. Vocês vão ver como esse cara toca muito. A gente vai ouvir então The Stroke com Billy Squire. Now everybody, have you heard? If you're in the game, well then the stroke's the word. Don't take no rhythm, don't take no style. Got a thirst for killing, grab your mind, yeah. Woo! Put your right hand out, give a firm handshake. Talk to me about that one big break. Spread your ear pollution, both far and wide. Keep your contributions by your side. Stroke me, stroke me. Could be a winner, boy, and move quite well. Stroke me, stroke me. Stroke me, stroke me. You got your number down. Stroke me, stroke me. Down. Put your left foot out, keep it all in place. Work your way right into my face. First you try to bend me and make my backbone slide. But when you find you bless me, your online radio station. Aí, esse foi Billy Squire com The Stroke. Guitarra pesada, grande som, né? É isso aí. E semana que vem, por uma excelente coincidência, quinta-feira, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock e dia de Neo Rock Zone também. A gente vai ter um programa especial. A gente sempre fala de rock, mas no Dia Mundial ele tem que ser mais especial ainda, tá certo? Então aguardem semana que vem, no Dia Mundial do Rock, mais um programa especial aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai com o inglês de Wallington, Surrey, na Inglaterra. Foi um dos três grandes guitarristas a tocar no The Yardbirds. Com a maior parte do seu trabalho solo sendo instrumental, ele sempre teve foco em sons inovadores, variando entre blues rock, hard rock e jazz fusion. Já apareceu em inúmeros álbuns de outros artistas, entre eles Rod Stewart, Tina Turner, John Bon Jovi, Roger Waters, ZZ Top e por aí vai. Então a gente vai ouvir agora uma instrumental do grande guitarrista Jeff Beck com Hammerhead. riff dessa música é maravilhoso. Tivemos Jeff Beck com Hammerhead aqui na Neo Rock Zone. E agora a gente vai com uma banda americana de Nova York. Já estiveram conosco aqui na Neo Rock Zone. É uma banda de características únicas. Rostos pintados, shows pirotécnicos, sangue sendo cuspido. Mas a música que a gente vai ouvir é uma power ballad, justamente da época em que eles estavam sem pintura no rosto. Então, do álbum de 89, Hot in the Shade, a gente vai ouvir Kiss Forever. I gotta tell you what I'm feeling inside. I could lie to myself, but it's true. There's no denying when I look in your eyes. Girl, I'm out of my head over you. And I live so long. Essa é sem dúvida nenhuma uma das maiores baladas que eu conheço. Forever com Kiss, grande som, adoro essa música, muito legal. E agora a gente vai ouvir uma banda que já passou por aqui também na Neo Rock Zone. Para mim, um dos maiores power trios da história. Canadenses de Toronto, estão na ativa desde 68, tendo lançado 20 álbuns de estúdio nessa carreira. Suas músicas são repletas de composições complexas e letras fortes em ficção científica, fantasia e filosofia. Eles foram indicados para 7 Grammys e entraram para o Hall da Fama do Rock em 2013. A música que a gente vai ouvir é um cover que eles fizeram do The Yardbirds. Então a gente vai com Rush, Heart Full of Soul. Sick at heart and lonely, deep in dark despair, thinking one thought only, where is she, tell me where? And if she says to you she don't love me, just give her my message, tell her of my plea. And I know that if she had me back again, then I would never make a sound. Fazendo cover, Rush, que é uma banda espetacular, fazendo cover de uma banda lendária como The Yardbirds. Não preciso falar mais nada de Heart Full of Soul que a gente acabou de ouvir, né? É isso aí. E agora são 9 horas e 3 minutos, a gente vai tocar a última da noite de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ouviu e vamos lá. A gente vai ouvir uma banda de heavy metal americana fundada em 73 por Randy Rhoads na guitarra e Kelly Garney no baixo, com o nome de Mac One. Eles mudaram o nome para Little Women até trocar novamente para o nome em definitivo em 75. O nome veio de uma conversa com Rick Parfitt, que era da banda inglesa Status Quo. Ele queria formar uma banda chamada Quite Right, mas o pesado sotaque inglês dele fez parecer o nome da banda que a gente vai ouvir agora. Então a gente vai ouvir, para fechar a noite de hoje, Quiet Riot com Come On, Feel the Noise. Aí, fechando a noite com Come On Feel The Noise, com Quiet Riot. Queria agradecer todo mundo que ouviu, curtiu nossos posts e ouviu mais essa hora de rock and roll nesse dia 6 de julho. São 9:09, passamos um pouquinho do horário, mas é isso aí. Um abraço a todos e até a semana que vem no Dia Mundial do Rock com mais Neo Rock Zone. Valeu, um abraço. Neo Rock Zone, your online radio station.